Salvador, Azul, Alfa Yankee Yankee. Azul, Alfa Yankee Yankee, prossiga. Salvador, Alfa Yankee Yankee, no reboque, posição 4 Lima, pátio 3, para a posição 1 no pátio principal. Alfa Yankee Yankee, inicia, reporta a término na posição 1. Iniciando o reboque, reportando a entrada no pátio principal. Azul, Azul Alfa Yankee Yankee. Alfa Yankee Yankee, autorizado ingresso 7-1, reporta término, na 01. Alfa Yankee Yankee, posição 1, parte principal. Golf Yankee Yankee, na posição 01 na término. Bom dia. Operador, bom dia, Oceanair 6225, informação Charlie, autorização Brasília. Bom dia, Oceanair 6225, copia? Sim. Oceanair 6225, autorizado para Brasília, via Upazulu 17, nível 380. Saída Arbor após Elefa, decola da 10, primeira curva direita. Aciona 5105, frequência do controle Salvador 119.80. Oceanair 6225, autorizado para Brasília, nível de voo 380, Upper Zulu 17, decola pista 10, curva direita, Arbor Elefa, 5105 no transponder e o controle de saída 119.80. Correto, Oceanair 6225, chame para o feedback de saneamento. Chamará quando pronto. Bom dia, gol 1963. Bom dia, gol 1963. Copia? Nossa, copia. Gol 1963, autorizado para o aeroporto do Galeão, via Upper November 857, após Moço. Decola da equação nível 360. Decola da 10 com primeira curva à direita, saindo o perfil de Tael, Leda e Rumi. Aciona 5114, frequência do controle Salvador 119.8. Ciência autorizada 360 para o Galeão, Pierre Novembro 857 após molde. Decola da 10 com primeira curva à direita, perfil saindo da El. Transição Leda e Rumi. Transponder 5414 e o controle 198, voo 1963. Gol 1963, confirme, transponder 5114. Corrigindo, transponder 5114. Correto, gol 1963, chame para congestionamento. Chamará 963. Salvador, bom dia, Oceanair 6211, Salvação Charlie, ponte 2 para Galeão. Bom dia, Oceanair 6211, copia? Copia. Oceanair 6211, autorizado para o aeroporto Galeão, via Upper November 857, após Moço, nível 360, saída Dael, Leda e Rumi. Decola da 10 com primeira curva à direita, aciona 5110, frequência do controle Salvador 119.8. Para o Galeão, nível 360, Upper November 857, depois Moço. Pedro Dael, Leda e Rumi, quando a 10 no curva à direita. 5110, transponder, 198, controle. Correto, Oceanair 6211, chame para pushback estacionamento. Chamará pushback estacionamento, 6211. Salve Salvador, é o Mike Bravo Lima. Mike Bravo Lima, prossiga. Bom dia, senhor. Solicito autorização de reboque aqui da remota 12 para o gate 10 aqui no pátio 1. Mike Bravo Lima, autorizado o reboque da remota 12 para portão 10, reporte ao término. Ok, reportar ao término, Mike Bravo Lima. Puxa 6225, ponte 612, puxa acionar. Puxa 6225, autorizado que tiver acionamento sem para táxi. Para táxi. Confirme a 225 para o táxi POB 109, 450, Altena, Goiânia. Chalé 6225, autorizado, táxi para o ponto espera 00, via parte principal, táxi 6, Índia e Alfa, no ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 1018. Ok, Índia Alfa, só ponto de espera 295, obrigado, ponto de espera. Chalé 6225, autorizado a linhagem decolar, pista 1-0, vento 120 graus, 109. Meio decola, 6225. Salvador, é o gol 1825, ciência de informação Delta, autorização para Brasília, portão 7. Gol 1865, aguarde um minuto, copy. Confirme nível solicitado. 660. 7. Olá, Salvador, mais de Brasília, Lima, vou criar o reboque, obrigado, bom dia. Gol 1865, copia? Nosso copia, 865. Gol 1865, autorizado para aeroporto de Brasília, via Upper Zulu 17, nível 360. Saída Arbor, após Elessa. Decola da 10, primeira curva à direita, aciona 5117, frequência do controle de Salvador 119.8. Autorizado então Brasília, nível 360, Upper Zulu 17, decola a pista 10, curva pela direita, na saída Arbor. Elefa, transponda 5117, o controle 198, gol 1865. Correto, gol 1865, chame para feedback funcionamento. Quarta posição. Solo, gol 963, posição 4 para feedback funcionamento. Autorizado, gol 1963, chame para táxi. Chama para táxi, 963. Chalé 6225, decola aos 23, controle 119 decimal 8. 98. só para informação, vai ser partida na posição, posteriormente o check. Entendi. Tsunami 21 na base 7. Gol 1963. Já. E seu feedback, confirme. Pronto, para o feedback, o gol 963. Está totalmente pronto? Totalmente pronto, já. Ok, está autorizado o feedback, semi-taxi. Separado para o taxi. Tsunami 6211, estimado para pushback de 4 minutos. Posso me entender há um motivo, né? Certo, de fato? O gol 1963 no portão 4 estava já acionado para iniciar o pushback, já tinha sido autorizado. Após a liberação do setor do mesmo, será autorizado o pushback. Afirmo. A gente ia demorar um pouquinho para a partida. Se a gente posicionar o avião um pouco mais para trás, eu teria espaço para iniciar, o senhor autoriza? Afirmo, coordene com a equipe solo para realizar o feedback mais a retaguarda. Hoje sim, vai ser o problema. Xené 6211, autorizado o feedback, portão 02, coordene com a equipe de solo para realizar conflito com a aeronave da Gol, finalizando o feedback, portão 4. Afirmo, vai iniciar o feedback, então, encontro com a aeronave da Gol. Sem atrapalhar mesmo, muito obrigado. Muito obrigado, Oliva, pela gentileza aí, tá? Pela cooperação do Gol, muito obrigado. Oi, amigo. Salvador, aqui é o Golf Oscar Papa. Golf Oscar Papa, prossiga. Oscar Papa, pátio 6, solicito autorização de remoto para o pátio principal, posição. Confirma a posição? Pátio de carga, pátio 3. É, confirma o destino, Golf Oscar Papa. Guia número 5 do pátio principal. Gente, Golf Oscar Papa, autorizado o início de reboque, como temos um Boeing da companhia na entrada para o pátio principal, aguarde para ingresso. Ok, aguardarei na entrada do pátio principal. Para ataque, seu chamamento é 6291, estamos com 145 a bordo, autonomia de 3 horas e 42, alternando Campinas. Esse é o chamamento 6291, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via táxi de Índia Alfa, no ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 1018. Ok, táxi, táxi autorizado, seu ponto de espera da 1 do Ciaro, 2109, 7295, NH, 1 do Ciaro, 1 do Ciaro. Salvador, bom dia. Aqui é o Azul, Papa Romeu, Alfa Uniforme Alfa. Papa Romeu, Alfa Uniforme Alfa, prossiga. Alfa Uniforme Alfa pede autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Bom dia, Torre Salvador, Oceané 6291, Ponte Beara. A nave da Gol que iniciou aí no pátio 3, não tenho como verificar se interfere no seu pushback. Reporte para ingresso no pátio principal. Ok, coordenação de solo. Obrigada. Solo 963 para o táxi com 111 a bordo, 3h45 de autonomia, Transcampinas. Gol 1963, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via pátio principal, táxi Índia e Alfa. No ponto de espera semi-torre em 118.95, ajuste 1018. Gente, via parte ideal, no ponto de espera 2.95, bom dia, 1.935. Solo Gol 1.865 para pushback e acionamento, portão 7. Gol 1.865, autorizado pushback e acionamento, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 1.865. Oi Salvador, muito bom dia, Gol 963, próxima ponte, espera da 1-0. Gente, Gol 1963, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Alinha, mantém na 1-0, Gol 963. Paulo Salvador, aqui é o Golf Oscar Papá, pronto para ingresso no pátio principal. Golf Oscar Papá, mantém a posição no pátio 3. Temos a aeronave da companhia finalizando o pushback no portão 7. Após a passagem da mesma, será autorizado o término do reboque. Gente, aguardarei para ingresso no pátio 3. Alô, ONU 865, para 3 horas e 10, alterna com o Rio, ONU 83 a bordo. ONU 865, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, e a parte principal, táxi 6, Indy Alpha. No ponto de espera semi-torre em 18.95, ajuste agora, 10.19. Autorizado o táxi, pátio Indy Alpha, ponto de espera no zero, torre 1895, 1019, gol no 865. Tocente, a livre decolagem, Ventura 20 graus 8 horas, mantém a autorização 360 e aí em rota coordena com o centro Recife para ver se vai ter necessidade ou regula a velocidade na rota. Perfeito, assim faremos. Obrigado, iniciando decolagem, gol 93, bom dia. Golf Oscar Papá, está autorizado o reboque para portão 05 do pátio principal, reporte ao término. Golf Oscar Papá. 85 autorizado, Lima tem 0. Lima tem 0, 8. Fica atento apenas 09 da Gol, parqueando para na posição 05. Ok, muito obrigado. Salve Salvador, é o Mike X-Ray Delta? Mike X-Ray Delta, prossiga. Autorização de reboque, aqui da remota 14 para o gate 11, no passo 1. Mike X-Ray Delta, autorizado reboque para portão 11 do pátio principal, reporte ao término. Ok, autorizado reboque, reporte ao término, Mike X-Ray Delta. Na 5, autorizado a decolar, Ventura 20 graus, 109. Senta a decolagem na 10, boa noite mesmo. 865, decola os 41, controle 1, 9, decimal 8. 198, controle, gol no 865, bom dia. Aqui é o Gol, Golf Yosca Papá, informando o término do reboque, grato e Esse é Alfa Flame Alfa, bom dia. Salvador, o Mike 3 Delta concluiu o reboque aqui no gate 1-1. Obrigado, bom trabalho. Sim, sim. como é que é, é que você já...